te ensina, desengana. E não há o que fazer quando a ferida é tão profunda que nem o tempo pode resolver. Quando a dor é tão grande que nem o remédio pode te valer. Quando a ciência desengana e o médico diz: já fiz o que tinha que fazer. Quando a montanha é tão grande que é impossível de você romper. Quando a aliança se quebra, te fazendo sofrer. Tem cura do céu hoje pra você. Tem cura do céu pra você. Tem cura do céu pra você. Mergulhe no rio que cura, que sara a tua alma. Mergulhe no rio que mata a sede do teu coração. Mergulhe e deixe o rio de Deus te limpar. Deixe o rio de Deus te purificar. E as feridas o céu vai curar. O céu cura. O céu cura. O céu cura. Mata a sede.